Salve, salve, resgate hack. E a firma Langier, soltando a voz nessa track. E desse jeito a vida segue. 2014, vai. É, mas certo o amor, sem o coração. Até mistura com paz, esquecer. Mas se tranca nesse mundo, cê sabe, sabe que isso já não vai esperar você. Mas sem o tal amor, sem o coração, a tua mistura que vai esquecer. Mas se tranca nesse mundo, cê sabe, sabe que isso já não vai esperar você. Mas o seu jeito de pensar, meu jeito de viver, seu jeito de falar e meu jeito de crescer. Não perca a esperança, se tu quer ter mudança, a positividade na mente de uma criança. No rap ou no samba, eu sei que você dança. O ódio corrói, corrói e sempre alcança. Acordo cedo, sem me estressar. Pego meu carrinho e começo a remar. Ando porque gosto e ninguém vai me parar. A essência é verdadeira e nunca me faltará. Faltará. De cara eu dedico essa canção, chapando sua mente, batendo seu coração. Só quem é, tem o dom. Respeito é pra quem tem sangue bom. Eu sigo na luta, moleque magrelo chinelo, sorriso aberto de bermuda. Me sinto zen quando pro bem ouvi te dar. Se olhar a quem sei que a morte um dia vem, enquanto não me preocupo. Se as cartas tão na mão, dou mais um gole, bato na mesa e peço truco. E assim eu vou, caminho eu tenho em mente. Não importa onde eu chegar, se eu sempre seguir pra frente, a gente sente muito mais quando faz só pelo amor. E pra gravar esse som nem me pediram por favor. E pro rolê não preciso nem pensar. Meus amigos tudo vão, cê acha que eu não vou tá. Chego lá, me encontro em outro mundo com uma camisa largo. Me despeço em um segundo, vagabundo nunca. Mantenho zelo pelo quarto bagunçado, mesmo naipe do cabelo nunca. Aperto feio porque a vida não tem pausa. E pra ser feliz eu nunca precisei de causa. Causa. Mas se eu tal amor, sem o coração, a tua mistura que vai esquecer. Mas se tranca nesse mundo, cê sabe, sabe que isso já não vai esperar você. Mas sem o tal amor, sem o coração, a tua mistura que vai esquecer. Mas se tranca nesse mundo, cê sabe, sabe que isso já não faz bem para você. Mas o seu jeito de pensar, meu jeito de viver, seu jeito de falar, meu jeito de crescer. Eu nem gosto de te perder, mas isso não faz bem para você. Mas o seu jeito de falar, meu jeito de dizer, seu jeito de pensar, meu jeito de crescer. Eu nem gosto de te perder, mas isso não faz bem para você. Eu vou pensar sem desistir, vou insistir sem pensar, mas o medo ainda vai buscar você. Mas se eu não estiver por aqui, não pense que eu desisti, é que ainda tenho muito que aprender. Eu vou pensar, resistir, vou insistir sem pensar, mas o medo ainda vai buscar você. Mas se eu não estiver por aqui, não pense que eu desisti, é que ainda tenho muito que aprender. Tá longe, mas tá lá, cedo pra desistir. Não acredito que cê vai deixar se orgulhar quem torceu pra te ver cair. Viver é prosseguir, deixar eles mentir. Tudo que for mentira, o tempo vai engolir. É só pensar no querer, no gostar, no cuidar. Terás uma alegria imensa como o tamanho do mar. Descubra o tamanho de amar, desfrute o descanso do lar. O tempo passa e leva tudo. Se cê preferir piscar ou se cê preferir moscar e não buscar uma vida sagaz. O vento top vai pra lona a 7 palmos de paz. No curso sempre cê mais, deslumbre de um tempo vivaz. Pergunte a mãe natureza se tá certo que cê faz.